O que a gente faz pra se defender? Aê, pavilhão 9 mostrando qual que é. Pros caras que pensam que sabem que é barra pesada. Pros playboys que não saem de casa sem a carteira. Tem uma parada aqui que se não tiver comigo eu não sei se volto pra casa. Se liguem nessa aqui, vários têm medo e se escondem. É só um brinquedo, não se assustem. Cada tiro que você dá paga pro gringo bem. Pois se puxar depois os caras vão te matar. Recebo jura toda hora, todo dia. Se você tem uma dessa vão te respeitar. Ela sem bala não vale nada, veja o barulho. Agora não perde tempo, que você acha de mim? Proteja sua pele, não seja Zé Mané. Aqui a arma é brinquedo, veja qual que é. Comande o cabo, é como um escudo. Não dê as costas pra ninguém, seu sem futuro. 13 tiros, toque fogo é o apelido dela. O dedo coce não tem pra ninguém. Vários morrem e eles atiram sem dó. Não existe paz, o que se vê é de pior. Infelizmente é ela que fala alto aqui. Preste atenção na mensagem e não no meu calibre. Se ligue nessa aqui, puxou depois cai no chão. Se ligue nessa aqui, sangue bom pavilhão. Se ligue nessa aqui, puxou depois cai no chão. Se ligue nessa aqui, sangue bom pavilhão. A arma, eu te garanto, já está engatilhada. Mas o passo te mando pro espaço. Paga essa pra quem tem dificuldade. Tanta de peitos que nos quentes quem é de verdade. Ela sem bala, você me intima no pipoco. Agora com bala que você antes soltou. Se me tira mais uma vez eu descarrego todo o pente. Todos os BPMs bombeei na sua mente. Falei até aqui mas não falei o nome dela. Várias e várias tiro o silêncio da favela. Depois que a inventaram não existe o melhor. Engatilho, mira e atira no pior. Se ligue na minha, vê se me pega na corrida. Cabo dobrado, niquilada, lotada de mecha. Eu e mais 12 na agulha, eu abro sua testa. Se ligue nessa aqui, puxou depois cai no chão. Se ligue nessa aqui, sangue bom pavilhão. Se ligue nessa aqui, puxou depois cai no chão. Se ligue nessa aqui, sangue bom pavilhão. Não adianta gritar, seu berro fala mais alto. Se estiver na minha mira eu não vou errar o alvo. Só nos critico, eu já estou empapuçado. Mundo dos sonhos, mas eu sei muito bem o que eu faço. Tudo bem, muito bem, agora veja só. Falsidade por aqui é igual a mato. Sei muito bem quem se julga, quem é quem. Sei da sua frente, seu amigo pelas costas. Vem meu vulgo Rossi, meu aliado camburão. Logo até branco no parabelo, sentando o dedo. Bem, bem, se eu não for com a sua cara. Bem, bem, aqui é o dono